Agora, 3 horas e 34 minutos. Vou conversar agora com o Val Barrio Nuevo. O Val, ele é presidente do concurso Miss Paraná 2014. Val, agora ele quer falar a respeito da nota emitida pela Fundação Cultural essa semana, falando a respeito do concurso Miss Foz do Iguaçu. Boa tarde, Val. Olá, tudo bem, Cris? Bem, Val, tudo bem. Você quer fazer alguns esclarecimentos, né, a respeito dessa questão envolvendo os concursos Miss Foz do Iguaçu, Miss Paraná, que é só assim para as pessoas não confundirem, não é, o Miss Paraná com o Foz do Iguaçu, com o Miss Foz do Iguaçu. Perfeito. Eu acho que é bem isso. A gente não pode pegar e confundir uma coisa com outra, né? O concurso Miss Paraná, já há 4 anos nós estamos tentando realizar o evento Miss Paraná. Nós tivemos na Rede Bandeirantes de Comunicação, em São Paulo, e todas as vezes eu apresento Foz do Iguaçu como um município sede, ou seja, um município que certamente vai fazer e dar-nos condições de fazer um dos mais belos eventos do país. E nessas formas de estar falando de Foz do Iguaçu, eu acho que eu falei tão bem que eles aprovaram como município sede do concurso Miss Paraná 2014 a cidade de Foz do Iguaçu, com a possibilidade de fazer o Miss Paraná 2015 e também o Miss Brasil 2015. Então, a BMW Eventos, que é uma parceira da TV Bandeirantes na realização do concurso, ela tem a finalidade de atender os 399 municípios do estado do Paraná, dos quais nós temos 88 coordenadores municipais, ou seja, pessoas credenciadas a nós. E é esse, talvez, o que deva ter ocasionado algum tipo de desconforto de ter sido eleita uma Miss e nós não sabíamos disso. Nós temos ainda um coordenador nosso que responde por nós enquanto BMW Eventos, mas eu espero realmente que tudo isso possa ser solucionado. Nós já estamos com a data do dia 22 a 25 de maio, para que a gente possa receber 60 municípios em Foz do Iguaçu, com a presença da Miss Brasil 2012, com a presença da Miss Brasil 2013, e quem sabe a gente consiga estar aí na presença da Miss Brasil 2014. É isso que a gente quer, sabe? Então, eu entendo o posicionamento da Fundação, eu tenho certeza que hoje a Fundação entende o nosso posicionamento, que nós não realizamos concursos municipais. Nós atendemos os municípios e damos prioridade aos municípios que já estão conosco há alguns anos, algum tempo, e são credenciados a nós. Então, nós não temos nenhum tipo de desconforto com a administração pública, pelo contrário, nós, o senhor prefeito, enquanto deputado estadual, nos recebia na Assembleia. Nós tivemos no início do ano com ele, despachando com ele. Olha, nós nem tínhamos esse aventado, ter um concurso Miss Foz do Iguaçu. O meu tratamento com eles, sempre, lógico, com o senhor que nos atende aí, o senhor Ronaldo Araújo, ele intermediava isso. Então, ele é a pessoa credenciada a nós. Então, ele sabia dessa nossa vontade, sabe desse nosso desejo de colocar Foz do Iguaçu, estado do Paraná, no cenário nacional, levando não só o concurso estadual, mas o concurso nacional. Então, o projeto é esse, é um projeto muito bonito, é um projeto que já está tudo certo para nós termos no dia 24 de maio a transmissão ao vivo para todo o estado do Paraná, com a possibilidade de termos links ao vivo na programação nacional da Rede Bandeirantes. Então, assim, são muitos detalhes para nos preocuparmos nesse momento da parte técnica de fazermos tudo isso, que realmente não nos passou que poderia estar, né, nesse desconforto aí com uma menina eleita por um concurso, com a fundação, porque para nós está tudo certo, sabe? Para mim, eu só posso resumir que foi um ano de muita alegria para nós. A Miss Paraná, quarta colocada no Miss Brasil, disputou o Miss Paraná com 58 municípios, foi a vencedora. E o que a gente não pode cerrar os olhos é que existem outros concursos que utilizam a mesma denominação Miss Paraná. Então, nós não entramos no mérito se um município realiza para um segmento, para outro segmento ou para outro. Eu acho que eu entrei assim, nós, enquanto BMW Eventos, nós não sabíamos. Se eu soubesse, eu teria procurado o presidente da fundação, também mostrado a ele o nosso projeto. É um projeto muito interessante, que tem assim, uma mídia espontânea para os municípios, assim, incalculável. Então, é isso. Eu estou aqui em forma, porque ser Miss, ela tem um estágio que tem que ser visto ou valorizado ou interpretado muito mais do que a beleza e do que medidas. Miss, ela tem, se assim posso dizer, ela tem uma conotação da paz mesmo, né? Imagine que eu vou levar um concurso para Foz do Iguaçu e ter alguma coisa que gere descontentamento para alguém. Não é esse o nosso objetivo, Cris. Eu fico muito feliz em poder dizer que, independente de qualquer coisa, já está firmado, Foz do Iguaçu vai ser sede do concurso Miss Paraná. Então, quando você diz o Valba Rionuevo, presidente do Miss Paraná 2014, não. Eu sou presidente desde 2007. Em 2004, nós fizemos o concurso em que eu fui parceiro. Tivemos a Grazi como a Miss, depois a Patrícia Reginato, aí de Medianeira, em 2005. Então, depois fizemos o que nós acreditávamos estar fazendo de certo e fomos convidados pelo Miss Brasil para presidir o concurso, ou seja, para realizar o concurso, sabe, Cris? Então, desde lá, a minha vontade era essa, porque em 1993, quando eu vim para o estado do Paraná, não vim em 93, mas quando em 93 eu decidi fazer um concurso de beleza aqui em Maringá, eu levei essa eleita para o concurso Miss Paraná, aí em Foz do Iguaçu. E nesse ano de 93, os registros aí dos jornais, eles podem atestar o que eu estou te falando. Num final de semana teve um Miss Paraná e no outro final de semana teve um Miss Paraná também. Então nós tínhamos aí dois concursos e foi a primeira vez, eu sou um jornalista de 52 anos, vou fazer 53 agora em janeiro, foi a primeira vez que eu vi algo acontecer dessa forma. Então, quem ganhou foi a Regiane Cavalli, de Cascavel, em 1993, e tinha uma outra Miss Paraná. E era muito confuso para elas chegar no município, ó, eu sou Miss Paraná, a outra também é Miss Paraná. Então, eu venho lutando desde então para que a gente unifique tudo isso, para que não tenha Miss D, Miss A, Miss C, Miss D, entendeu? E assim por diante. Mas eu espero a gente ter essa parceria de vocês, o carinho de vocês, e que a gente possa trazer bastante pessoas assim, a nos ver, nos prestigiar aí em Foz do Iguaçu. O que a gente vê aqui, que na verdade deve ter ocorrido algum mal-entendido, né? Porque a Fundação Cultural, né, ela, aqui de Foz do Iguaçu, a nota que ela emitiu, né, ela falou especificamente do Miss Foz do Iguaçu. Como você falou, são vários, outro dia nós conversamos por telefone, e você me falando justamente sobre isso, né, que tem Miss Brasil Globo, Miss Universo, Miss Paraná e tal, são vários, né, eventos diferentes e com o nome de um título só, que realmente causa aí uma certa confusão. No caso aqui da Fundação Cultural, que ele falou especificamente a respeito do Miss Foz do Iguaçu e 2014, e citou realmente aqui, embora na nota não tenha citado o nome da sua empresa, mas citou o nome de uma agência de Maringá. Então é bom que se esclareça, né, que são concursos bem específicos, bem diferentes, não é? Até mesmo quando nós soubemos, eu estive falando com o prefeito no início do ano, e daquela de falar de Foz do Iguaçu, eu citei que estive em Foz do Iguaçu, que estava fechando o Miss Paraná. Ele falou, vai ter o concurso Miss Foz do Iguaçu. Eu vi no jornal Miss Foz do Iguaçu. Eu falei, será? Porque o Miss Foz do Iguaçu, o nosso credenciado aí, ele era antes de uma empresa chamada CDI e agora é da IES Móvel. Eu falei, mas ele não falou nada comigo sobre isso. Eu abri o jornal, na página do jornal que estava na internet, estava lá algumas... os pré-requisitos não coincidiam com o que o Miss Universo nos exige, que é a questão da altura e da idade. Eu tenho essa página impressa, está lá, de 18 a 29 anos. Então, esse já conotou para nós que era um outro segmento que tem essa idade, de 18 até 29 anos, ou de 17 até 29 anos, ou algo assim. Eu despreocupei, falei, eu não vou entrar, como nós não entramos, no mérito das eleições de concursos, porque pode ter garota havaiana, pode ter rainha de Foz do Iguaçu, e nós não vamos, de maneira alguma, nos interferir nisso. As meninas, elas podem fazer a inscrição, como Miss Brasil queria instituir, pela internet somente. Mandava foto. Então podia ter na final do concurso, Miss Paraná, vamos colocar dessa forma, 10 meninas de Cascavel, 10 de Curitiba, 20 de Foz do Iguaçu. Seria um concurso que eles escolheriam regionalmente e depois uma grande final que partiria de Curitiba. E eu, fui um defensor que a tradição deveria permanecer. Então deveria ter uma faixa, deveria ter coroa, a menina deveria ter os seus princípios reservados, preservados e valorizados. Então nós conseguimos reverter isso. E jamais eu iria chegar para quem quer que seja promotor de evento e falar assim, olha, você está de acordo com aquilo que o Miss Universo nos solicita. De maneira alguma faria isso. Mas na hora que chega as inscrições pela internet, nós sabemos, então está lá, Cascavel. Cascavel é o Julien que faz, ele é o nosso coordenador. E lá tem um Miss Cascavel que vai para um outro. Eles que se resolvem, mas eu sei que o Julien manda candidata para nós. A mesma coisa Curitiba. Curitiba tem 5 ou 6 Miss Curitiba. Tanto que na faixa agora... Eu estou solicitando para colocar Miss Universo Curitiba ou Miss Curitiba versão Universo para identificar quem são as candidatas que vêm para nós. Então, eu quero aqui, se você me permite, Cris, pedir desculpas caso nós não agimos de uma forma que pudesse ter amenizado isso antecipadamente. Porque eu não quero de maneira alguma prejudicar a menina eleita aí, que ela tem o título, ela é oficial para o concurso que ela foi eleita. Então a oficialidade dela, ninguém tira, ela tem que ser respeitada por todos nós. Mas eu tenho que também salvaguardar o nome e a integridade da BMW Vets, que não tinha ciência da realização desse concurso para participação dos eventos realizados pela BMW Eventos, você entende? Então, se houve uma falha, se foi da nossa parte, eu peço a todos os munícipes que nos perdoem, mas que também não nos crucifique por algo que nós não sabemos. Então, a internet é algo assim que nos coloca além de sermos vidraça, sabe? E a gente foi realmente taxado, até eu tenho salvado, printado tudo isso, pessoas falando, o que vocês fizeram? E a Miss aqui, ela tinha chance de ser a Miss Paraná, a Miss Universo, e vocês, como já tem o título dado para outros municípios, vocês não querem que ela ganhe. Então, a coisa, ela se transformou em algo assim que a gente vai perdendo o controle, né? Então, eu falei, não, vamos conversar, se for preciso, eu vou até a Foz do Iguaçu, levo a nossa Miss Paraná, se for preciso, a gente se une ainda mais para realizar um grande evento. E sobre a agência de Maringá, lógico que foi específico para nós, não tem outra agência em Maringá que realiza um evento em nível, né? Mas falar que a nossa empresa ou outra empresa vai até Foz do Iguaçu, pega o dinheiro e sai de lá sem compromisso nenhum com o município e volta, isso não pode ser dito, porque tudo isso está em contrato. Qualquer recurso que nós tivermos de Foz do Iguaçu tem que ser empregado em Foz do Iguaçu. Isso, as empresas prestadoras de serviço, o hotel, sabe, as alimentações, o traslado, tudo tem que ser investido em Foz do Iguaçu. Isso, já há 3-4 anos, já estava no nosso contrato de intenção. Então, eu só tenho que, nesse momento, me desculpar caso tenha havido de nós algum tipo de falha e também pedir para que as pessoas sejam cautelosas, porque é uma história de 30 anos nossa, sabe, dentro dos concursos de beleza. Isso foi, repercutiu já negativamente e eu não quero, sabe, ser causador de nenhum tipo de constrangimento para quem quer que seja. Tá certo, então, Val, fica seu registro, então, né, a gente fazendo os devidos esclarecimentos e te agradece aí a sua participação em tentar esclarecer essa questão. Eu espero que eu tenha não só tentado, mas que a gente tenha conseguido, tá certo? Tá eu certo. Tenho um carinho muito grande por todos que me receberam, estão recebendo, e eu espero que a CBN, como é parceira nossa em Maringá e em outros lugares, que ela também venha ser nossa parceira e que a gente consiga amenizar tudo isso da melhor forma possível e que possamos levar uma candidata com reais condições de ser a próxima Miss Brasil.